Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. Não, Zé, guarda, seu pai e sua mãe vestido para o baile dos enxutos. Senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, estou aqui hoje com os meus desbravadores amigos, Sorg. É, o Anubis vai adorar esse programa, cara. Magin. Eu acabei de descobrir que eu não sou um cara estranho. E um especial, um convidado, eu ia falar especial convidado, ó, já tô bêbado de sono, tô falando merda. Um convidado... Especialista de piroca. Não, não é, cara. O especialista de piroca é o outro. É verdade, não veio, não veio. Não veio. Mas enfim, estamos aí com um convidado especial diretamente dos Caralhinhos Voadores, o bom amigo Matuza. Show! Estamos aí. Recusa imitações. Ouvintes, vocês devem ter notado aí que nos últimos podcasts a gente tava elaborando temas rebuscados. A gente andou demonstrando toda a nossa sabedoria mental, falando sobre a quebra da quarta parede em diversas mídias, falando de... fazendo análises de obras clássicas de HQ, se o Magin fizer o favor de editar para a semana passada. Então a gente resolveu fazer um podcast mais de várzea, um podcast mais família, como vocês vão notar hoje. Então nós vamos fazer hoje um podcast que vai ser o Desafio dos Guerreiros. Que nada mais é do que um come ou não come, só que eu não ia colocar esse nome, porque copiar o nome que o amigo usa no podcast dele seria uma deselegância. Até porque vocês já estão fizeram come ou não come umas três vezes. Usar o mesmo nome ia ser muita sacanagem mesmo. Se quiserem, fica à vontade aí, cara. Mas... Não que a gente tenha sido muito, uma coisa muito original também, né, cara? Não que vocês tenham pensado muito pro, pro nome também, né? Um título muito, muito trabalhado, né, cara? Então, meu caro ouvinte, caso você não tenha entendido até agora, o senhor vai. Lembre-se que você com os 13 anos, quando você conversava com seus amiguinhos sobre quem comia quem, se você comia uma fulana ou a beltrana... E acompanhe-nos enquanto a gente tenta descobrir o quão baixo a gente consegue chegar. Então, sem mais delongas, segue o baile. Começando, vou pedir para o nosso convidado, Matuza, dar o tom da brincadeira. Vamos lá, Matuza, por favor. Cara, eu que vou abrir, ó, fazer as honras aqui de abrir o negócio, cara. Ih, por favor. Já começou mal, né? Ui. Tá, eu vou começar sem botar nomes de ninguém, sem botar escolhas tão difíceis. Não deixa de ser tão difícil assim, mas né, tão pessoais assim. Eu vou... perguntar pros amigos aqui, assim, você tem que escolher um dos dois. Ah, peraí, Matuza, deixa eu interromper só um minuto. Só se não tiver ficado clara as regras, apesar que vocês dois não têm viadagem. Caro ouvinte, a regra principal é a seguinte: não pode fugir. A morte não é uma opção. Tem que escolher uma das opções. Ouviu, Magin? Estamos de acordo? Então, Matuza, por favor, prossiga. Beleza. A sinuca de bico do caso aqui é o seguinte: você tem que escolher uma das duas. Ou dar o cu todos os dias durante um ano, ou um dia sim, um dia não, por 2 anos. Que delícia, cara! Caralho! Caralho! A quantidade de dias é o mesmo, né? Você escolhe se você vai ter uma folguinha ali e vai durar mais, ou diretão na pegada. Peraí. Vamos analisar isso com calma. Começando esse ano. Amanhã já? Não, é porque assim, tipo, eu tenho que ver então, dos próximos 2 anos, algum ano é bissexto, aí tem um dia a mais. Olha. Não, eu acho que a principal questão aí, vocês não estão se atentando, é o seguinte: é dar o cu pra quem? Não botei nenhum nome assim específico. Um pau genérico, ok. Pau genérico. Média brasileira. Média brasileira, sim. Não, pô, é... Não posso ir lá, eu não posso ir pra Hong Kong, não? Infelizmente, nós estamos no Brasil, cara. Não no Brasil, tem que estar na realidade aí do seu país. É, podia ser pior, podia estar no Zimbábue, né? É. Nem tudo está tão perdido assim, cara. As pregas não estão tão perdidas. Mas assim, não é com amorzinho, não precisa dar beijo, não precisa nada. Só ali, virou, tomou, passou. Cara, eu ainda vou ter que comprar KY xilocaína pra isso tudo? Tem direito a esses mimos? A uma preparação? Ou... Não importa, vai ter que fazer de um jeito ou de outro. Importa, Sorg! Importa muito, Sorg. Não, pode sim. Tem xilocaína não, né? Você tem que ter uma, né? Tem que ter umbridade, né? Umbridade de tá, você tem que estar tá lá no momento, né? Você não pode esquecer que você tá ali. Mas não vai ser uma coisa tão agressiva. Cara, se for... Cara, vamos lá, peraí. Vamos lá. Dois anos... Cara, um ano, por mais que seja dois dias, um ano a mais inteiro é foda. Se é média brasileira... Tá tranquilo. É assim, a primeira coisa que eu pensei foi de repente você falar quem que vai comer, sei lá, o Shane Diesel. Aí eu ia precisar de um dia pra me recuperar, pelo menos. Justo. Então eu acho que, cara, já que você tá fudido, como diz o cara lá do outro site, o bom e velho Ultra, já que você tá fudido, a melhor coisa a fazer é sentar na pique e ver o que você tira, rebolar e ver o que você tira dela. Justo, nesse caso a gente sabe que vai ter. Nesse caso, nesse caso, já que é pra se fuder de uma vez e acabar logo em um ano, eu fico com um ano todo dia. Justo. Imagina? Vai ter que ser um ano todo dia, né? Firme e forte pra acabar logo com isso? Quanto antes, melhor. Sorg? Cara, não tem nem o que pensar, né? Acaba logo com isso. Uma vez por dia. Cara, se fosse... É o que eu falei. Se fosse uma situação assim de maior brutalidade, aí ia se foda, cara. Aí ia precisar de um descanso pra... Porque não tem prega que aguente. Mas de repente, se descansar é até pior, cara. Porque assim, se já tá anestesiado, vai embora, tá ligado? De repente, se você descansar, você tá, tipo, ferida, que tá se recuperando, você vai lá e cutuca de novo, tá ligado? Aí, de repente, podia ser até pior, cria casquinha, né? Nossa. Agora tá bem, aí, puta. Eu acho que é melhor ir de uma vez também, todo dia, e terminar logo, né? De repente, depois de um mesinho, assim, já nem tá tão incômodo mais, né? Até ideia, falando do jogo do Corinthians, falando do trabalho... Ixi. Às vezes o cara enjoa também, né? Dá um mês, cinco dias, o cara enjoa, fala, hoje não, cara. Vai, então uma folga, vai. O cara fica semana eu volto. Tá lá na vontade, né, cara? Depois nos outros meses ele tá indo na. Depois vira obrigação, tá? Obrigação é chato, cara. Vai fazer de qualquer jeito, né? É foda que você. Pode acontecer de você chegar um dia e ele falar, pô, ó, hoje não vai ter, eu vou sair pra beber com os amigos e tal. Aí você fala, pô, é mesmo? Você vai me deixar aqui assim, você vai me. Poxa, eu me defilei pra porra nenhuma. Eu adiantei o serviço lá do trabalho, sair mais cedo e tal, agora eu vou fazer o quê? Aí tem também tudo, se for todo dia o cara enjoar, vai demorar mais pra ele terminar o serviço também, né, cara? Não, eu quero que ele se foda. Mas é você, né, cara? Se o cara demorar pra terminar o serviço ali, quanto menos tempo ele. Né? Matusa, mas aí já começa a comer com uma vontade, saca? O pau já nem tá tão duro mesmo. O cara tá lá. Às vezes ele nem goza, saca? Tipo, ele dá uma gemida assim. Ele finge, né? Aí ele termina e já vai pro banheiro sem tirar a camisinha, sacou? Pra você não ver que... Muito bom. Realmente, eu prefiro que acabe logo com isso. Vamos lá, vou levantar uma fácil pros amigos. Imagina o seguinte, o ano é 2017. Os senhores, por alguma razão, são chamados pra participar de uma gravação de um filme pornô novo. Um filme gringo. Você fala, caralho, vou comer duas gostosas gringas. Aí te falo, sim, ó, esse filme é o filme de retorno ao pornô de Gianna Michaels e Sasha Grey. Eu sei que o amigo Matuza não acha a Sasha Grey grandes coisas, mas é, pra efeito, gente. Eu acho uma grande atriz, mas se for pra trabalhar, né, Você não vai também achar ruim, né? É, pô. Enfim. É o retorno de Sasha Grey e Jenna Michaels pro pornô. Jenna Michaels até lá, ela vai ter saído, enfim. Você fala, caralho, hoje eu vou me dar bem, né? Que legal. Só que daí, chegando lá, você ouve uma história estranha. De que, na verdade, esse retorno deveria ter acontecido há um ano atrás. E no meio da produção, aconteceu um acidente horrível com o carro da produção. E as meninas ficaram um pouco afetadas. Aí quando você chega lá no set de filmagem, tudo pronto pra você começar, eles falam, olha, na verdade, você vai escolher uma delas, né, por alguma razão, whatever, e você tem que escolher entre Jenna Michaels e Sasha Grey. Só que você descobre que, devido ao acidente, você vai ter que escolher entre Sasha Grey sem as pernas ou Jenna Michaels sem os braços. Posso começar? E agora? Pode. Ô Matuza, só pra constar, Matuza, tem uma razão pra eu ter deixado a Jenna Michaels com as pernas. Eu imagino que você suspeite o porquê. Imagino. Mas vai lá, Sorg. Sim. Tem pegadinha nisso aí, né? Não tem pegadinha nenhuma. Você vai escolher, tem que escolher uma. É a Jenna Michaels. Jenna, sem braço, ponto, fácil. É mesmo? Por quê? Por que tão fácil? Ah, Jenna Michaels, caralho. Porra, faz quanto tempo que a gente tá nesse porra desse blog de uns 4? Faz quanto tempo que a gente fala da Jenna Michaels, cara? Você ainda me pergunta por quê? É verdade. Isso aí foi fácil, isso aí foi só pra esquentar. Imagina. Jenna Michaels fácil, cara. É, eu ia perguntar se tá de brinquedo e te mi. Porque, porra, Jenna Michaels sem os braços e sem as pernas, cara. Cara, imagina... Eu achei que o Léo fosse falar, tipo, ó... Teve um acidente, tava ficando bizarro, meio assim com a cara do Sloth, dos Goonies, alguma coisa do tipo, foda-se, cara. Foda-se, se não, né? Se perdendo as tetas, tá tranquilo. É, não, essa aí foi facinha, só pra aquecer mesmo. Matuza? Cara, assim, vocês estão falando que foi facinho e tal, realmente foi facinho e tal, mas eu vou contra o senso comum aqui do blog, eu vou de Sasha Grey sem perna, cara. É mesmo, mas, cara, por quê? Depende, ela tá sem perna até onde? Não, ela tá... É o mesmo caso da Jenna. Ah, tipo, porque se ela tiver só o cotoco até o umbigo, não adianta nada, né, cara? Não. É, eu ia propor ela sem a perna inteira até o quadril, mas vou dar uma deixinha. Ter o cotoquinho da perna é necessário pra formar a bunda. Ah, então, pá. Sasha Grey. Sasha Grey mesmo? Sim, vixi. É mesmo? Qual a razão da preferência? Eu não sou tão fã da Jenna Michaels assim hoje, cara. É, mas já foi. Então, né? A gente, você vê, já não tem uma fã muito boa, então vambora, né? Vamos embarcar nessa mesmo. Assim, eu já não sou tão fã da Jenna, assim, eu acho ela com uma atitude da hora, mas ela mesmo, assim, nunca fui muito fã. E até 2017, né, cara, ainda tem chão aí, né? Então acho que até lá a Sasha Grey vai estar melhor ainda. Vai tá melhor. Vai dar uma encorpadinha. Eu não acho que ela vai melhorar, mas acho que até 2017 tem chance da Jenna Michaels. Tem chance da Jenna Michaels cair inteira, tá ligado? tá mais bagaço, né? É, pois é. A Sasha ainda é nova, até 2017 tá show ainda. É verdade, é verdade. Cara, eu vejo a Jenna Michaels, às vezes, ela tem um... É foda, eu curto a atitude dela, mas ela... Você vê uns vídeos mais... Antes e depois, assim, da foda, ela tem um jeitão de chave de cadeia, cara. Não tem, velho. Daquela mulher que vai arrumar pra tua cabeça, saca? Sim. Aquela mulher que você termina e te persegue pro resto da vida, né? Sim, cara. Sim. Que mata seu cachorro. Cara, eu pensei na Jenna Michaels sem as pernas por causa daquele gif, Matuza. Aquele gif. É, seus braços, isso. Aquele gif. É, aquele gif faz diferença, realmente. Então, mas é a atitude dela, realmente. Ela é, cara, ela é muito diabo. Depois eu vou achar esse gif que eu tô falando e mandar pra vocês, vocês vão entender. Ô leitor punheteiro, leitor não, né? Ele não tá lendo o podcast, porra, ele tá ouvindo. Eu vou pensar se eu vou colocar esse gif aí, porque o nosso site é um site família. Sorgucho, vai lá, o que você tem pra nós? Cara, eu vou com o assunto que deu origem a esse podcast, né? Que a gente começou com esse papo semana passada no WhatsApp, né? Que bugou o cérebro. Cara, os leitores não sabem, a gente precisa contar. essa opção agora que eu vou falar pra vocês bugou o cérebro do Dadá. Tipo, ele entrou em parafuso assim, começou a falar 0, 1, 0, 0, 1. É, apagou a luz do Dadá. Erro. Deu erro 505, igual que dá no BDE direto lá. Cara, e eu perguntei pra ele hoje e ele não respondeu. Tipo, ele saiu do WhatsApp, Dadá abandonou. Tipo, ele tá bolado. Ele falou que mas tava um dia doente pra não gravar. É, muito bicha, cara. Enfim, o assunto é o seguinte, a opção é a seguinte. Tem que fazer com amor, com carinho, olho no olho, beijinho na boca. Quero um beijo de língua, ó. Carinhosamente, um traveco feminino e tal. É, corpão de mulher, mas tem um pau funcional. Fica duro, etc e tal. Mas a cara, assim, é um traveco que engana ou é aquele traveco... Não, é o traveco que engana. Ah, é o traveco tá babeado. É feminino. É, óbvio, né? Feminino, caralho. Ou você sai com mulher. Você não sabe as mulheres que a gente tá andando, cara. É isso que eu ia falar. Imagina, eu não sei, eu nunca vi tua esposa, tua noiva, não sei, mas enfim. É, tá barbeado, tá. Parece mulher. É igual aquela que eu falei pra vocês no WhatsApp lá, que eu vou contar pro Matuza rapidinho. Matuza, isso é true story, tá? É fato genérico. Tava voltando da faculdade com um colega meu um dia, uns anos atrás, à noite. Aí chegou uma morena, assim, vindo em nossa direção. Linda, linda, cara. Do olho verde, calça jeans apertada, assim. E colega e amiga desse colega meu, né? Oi, tudo bem? Tudo bom? Tal, não sei o quê. Aí eles começaram a conversar um assunto deles e eu me afastei, né? Eles estavam falando coisa deles. Eu afastei e tal, aí eles conversaram, despediram e foram embora. E aí ela foi embora e a gente continuou, a gente tava indo na mesma direção. Eu, fulano, quem que é, né? Pô, que gata. Aí ele vira pra mim e fala, Miss Traveco Minas Gerais 2000 e qualquer coisa, cara. E cara, e você não fala, menina linda, linda, assim, linda. Quem que é essa daí? Carlos. Nome esquema, né? Esse aí é o Paulão do futebol da sexta-feira e tal. Lembra aquele zagueirão do meu time? Com você na terceira série? Enfim, o tchan da questão é o seguinte: pegar um traveco com um pau funcional, mas ele é feminino, parece uma mulher e tal, ou a Book Angel. Puta que pariu! Ouvintes, googlem agora sem com safe shirt. Oh, caralho! É safe shirt desligado. Safe search, isso. É, obrigado, tá, hoje tá fora. E procurem Book Angel. Não procure. Basicamente, não, procurem, deixa eles procurar. Procura. Tem que entrar na brincadeira, tem que ver o quanto nós estamos afundando. Sejam sozinhos na sala quando pesquisarem isso. É, cara, não faça isso perto da sua mãe, por exemplo. Pelo amor de Deus, bicho. Já basta de leitor querendo dar porrada na gente, bicho. Eu não preciso de pai e de mãe querendo bater na gente também. E é isso, ou é a mulher com pau ou o xoxota. E aí? Well, Matuza, o senhor. Fácil, aí, fácil. Fácil, cara. Traveca com traveca cumprindo, cara. Ô, Matuza, mas você pensa então, o seguinte. Assim, imagina a seguinte situação. Você vai estar lá, realmente, amor. Você tá lá, olho no olho, você deitado em cima dela, fazendo carinho, beijando. E aquele negócio rijo na tua barriga, cutucando a tua barriga. Batendo no teu umbigo. Daqui a pouco ela geme, você sente aquele negócio melado em você. É bem. Mas é quase como. É tipo um elogio, tá ligado? É tipo, olha só, cara, parabéns, assim. Tá ligado? Porque tipo, a mulher pode fingir, tá ligado? Agora a mulher que tem um pinto, ela não pode fingir, cara. A mulher que tem um pinto, ela não pode fingir. Então olha o bônus aí, cara. Tem que pensar no lado bom das coisas, cara. É, boa, bom argumento, gostei. É mission accomplished. É, pois é. Não, o Book Angel não dá, cara. Assim, tem cedo, mas é um lenhador, cara. Não, ele não é apenas um homem, né? É um homem muito másculo. Esse que é o problema. Tipo, não sou eu, o magrelo e tal. É, cara, é tipo aqueles marombeiros de academia, cara. Bizarro. Pois é, cara. É tipo Hell's Angel, tá ligado? Pode crer. Não, sim. Fácil, a travequinha bonita, cara. Ixi. E você, Magin? É, É, eu acho que eu vou ter que ir de traveco mesmo, bota a bunda pra cima e é isso aí, meu senhor. Não, não, não, bota a bunda pra cima não. É papai e mamãe, olho no olho. Porra, tem, um não é essa de pegar de quatro, com um beijinho na boca, lógico. Ando de mão dada no shopping, cara. É, passar a mão no rosto. Tipo, não, você não vai transar com ela, você vai fazer amor com ela. É, mas não dá, como ele falou, o boqueio já não dá não, o cara me ganha na queda de braço. Pô, cara, o Sorg eu já sei que vai no traveco, não precisa nem pensar muito, né? Cara, aquele dia eu fui primeiro a responder, o nego ficou me sacaneando, aí depois ficou todo mundo assim, pior que eu acho que o Sorg tem razão. Cambada de filha da puta, cara, né? Primeiro sempre se pode, cara. É o cara que... Eu vou no traveco. Mas agora eu vou fazer um plot twist pra vocês. Ai. Não é mais amorzinho. Você tem que dar prazer com a boca. Ai, mas não faz mal, é assim mesmo, sério. Eu faço a chupetinha. Ai. Agora ficou mais complicado. Agora dificultou. Aí se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? E agora, Sarg? Calma aí. Vamos às perguntas então. Já que mudou o tempo assim, vamos ser nos decks. Não. Eu tenho que dar pra boca, tipo, na orelha. Imagine. Não, não, senhor. Imagine. Continua sendo amorzinho. Continua sendo amorzinho. Só que você vai ter que retribuir um sexo oral. Ela foi lá. Ele ou ela, né? Dependendo da tua escolha. Fez em você. Puta, fantástico, sensacional. Aí chegou em você e falou, agora é a minha vez. E aí você tem que retribuir o carinho. Caralho, os voadores. Agora judiou. Mas agora não tem mais amor, né? Tipo... Não. Ainda é amor. Ainda é amor, cara. Tipo, precisa olhar pro... Sim, depois de... olhando ainda. Depois que você terminar o que você fizer, vocês vão fazer amor. Ah, depois ainda tem duas. Ah, pô, é preliminar. É preliminar, Matuza. Durante o prazer bucal. É. Você pode fechar o olho e esquecer que você tá daqui. Pode, pode. Ah, menos mal. Mas ainda assim. Nesse caso, eu acho que eu vou de Buck Angel, cara. Eu sabia. Porque é um pinto, né, cara? E aí, por mais que o Buck Angel quase tenha um pinto, né, cara? Sim, cara. Falta muito pouco. Pois é, mas ainda assim é o que eu ia falar. Você tá... É um pinto e um pinto, porque a Buck Angel vai ter um pinto também. Praticamente. Mas nesse caso eu vou de Buck Angel, cara. A minha consciência fica mais tranquila. E você, Sorg? Cara, é complicado isso aí, hein? Não sei, cara. Pinto é muito escroto, né? Não... Cara, é foda, mas você tem que fazer amor com a desgraça do lenhador, cara. Ô, Léo, você lembra a primeira vez que o Creed mandou uma imagem do Buck Angel? Lembro, fui o primeiro que abriu. Cara, eu fazia academia aqui, musculação aqui perto. Perto não, na outra casa que eu morava, até antes de eu casar. E tinha um cara lá, que até era o dono da academia, igualzinho, cara, aquele Buck Angel lá. Igualzinho. Grandão, bombadão, assim, cabeça raspada, mesma coisa, cara. Se serve de consolo, cara, eu vi o documentário lá sobre o Buck Angel e tal, e ele é um cara muito firmeza. Pensa que depois você vai poder tomar uma breja com ele, ver um futebol. Pois é. Ah, cara, eu acho que vou de Buck Angel, porque pinta é foda, né? Pinta... É melhor botar a boca em boca de homem do que em pau de mulher. Ah, cara, não vai, né, cara? Eu sou obrigado a... Eu ouvindo os argumentos dos amigos, eu sou obrigado a concordar. Realmente botar a boca e pinto não vai rolar. Que mundo louco é esse que a gente tem que escolher o Buck Angel, cara? Onde tá? Vamos lá. Mas, gente, e aí? Você já sentiu qual que é a vibe do negócio? Não, eu vou de Buck Angel fácil. Depila as pernas dela e é isso aí. Não, depila as pernas, caralho. É do jeito que é, cara. Tá, mas vai de Buck Angel. Vou de Buck Angel também. Muito bom. É, essa no final das contas não ficou tão difícil assim. Quando você compara uma boca com barba com pau, fica menos difícil. E aí, Maginho, você sentiu a vibe? O que você propõe aí pra mesa? Bom, vale usar a personalidade brasileira. Vale usar, o que você quiser. Pode citar nomes aqui. Cara, a gente já foi ameaçado de processo, já tô ameaçado de porrada. Meu, mais fudido não fica. Provavelmente a gente vai ser dos dois agora. Manda. Vamos lá. Ednancy ou Rebeca Guzmão? Nossa! Ah, essa é fácil, porra. Pera aí, Ednancy é a judoca, né? Isso, aquela que era fazer teste de DNA pra ter certeza que era mulher. E quem é que é? E a Rebeca Guzmão é aquela nadadora que parece a Shiva do Mortal Kombat. Eu não sei quem é, cara. Alguém joga uma imagem no... Ah, não, mas... Não. Peraí. Essa foi muito fácil, imagina. Que é, bom, não tão fácil. Mas foi muito fácil porque a outra opção é muito avacalhada, cara. Pois é. Não, calma aí. Não, tem a Rebeca Guzmão hoje em dia, né? Cara, você não deve... Ô, Magin, mas é a Ednancy, cara. A Ednancy não dá, Magin, porra. Então vamos pro genérico, Ednancy ou a Shiva? Não, faz um twist, pensa num plot twist aí nessa história. Porra, nada pode ser pior que isso. Tá, vamos fazer o seguinte, peraí, deixa eu ver como que tá a cara da Ednancy. E olha como tá a Rebeca. Nossa, cara, não dá, velho. Não dá, Magin, porra. Não tem como comparar, bicho. Rebeca Guzmão. Fácil, caralho. Acabou de abrir aqui. Na época tinha tomado umas bombas aqui em Hiroshima. Cara, a Ednancy, ela parece um pedreirão, cara. Rebeca Guzmão tem um fiozinho de feminilidade ainda, cara. Então, beleza. Ednancy. Então, vamos aloprar. Vamos pra Ednancy ou Murra. Ednancy ou Asa Soares? Caralho. Aí, tá vendo? Agora rolou uma dificuldade. Agora cara, pra mim tá fácil. Peraí, Ednancy ou Elza Soares ou é a... Não, Ednancy ou Elza Soares. Ah. Cara, Elza Soares é rica, cara. Elza Soares, fácil. Ah, não, mas peraí. Magin. Oi. É um one night stand, é uma noite e nada mais. Não, é pra casar, pra ficar o resto da vida. É pra casar? Ah, não, aí ficou fácil também. Aí é o Elza Soares. Fudido pro fudido? Se fosse isso uma noite só, seria pior, né, cara? Mas aí tu vai... Lembre-se que o Elza Soares vai viver mais que o senhor. Ah, o Elza Soares é indestrutível, é imortal, realmente. Ah, mas enquanto eu viver, eu aproveito do dinheiro dela, foda-se. É, exatamente, cara. Aí você. É que nem. Cara, a Elza Soares tem os garotões dela, sacou? Eu ia me sentir sujo. Provavelmente todo dia, quando eu fosse tomar banho, eu ia esfregar o corpo até ficar em carne viva, saca? Tipo, chorando, escorregando assim na parede do banheiro, chorando, sacou? Mas beleza, depois eu ia poder me satisfazer com o dinheiro dela. O foda é você fazer amor. Cara, imagina a Elza Soares gemendo, cara. Puta, cara, a Elza Soares tá parecendo um alienígena. Imagina a Elza Soares e a Ednancy gemendo. Imagina a Elza Soares e a Ednancy se beijando, cara. Ai, Satanás! Ai, demônio! Nossa! É, exatamente, bicho. Meu pai amado, que visão do inferno. Não, eu tô olhando as fotos aqui da Ednancy, realmente. É pedreiro, a palavra que me vem à mente. É, cara, é pedreiro. E tipo, dos piores, assim, daquele mais tosco. Aqueles que vêm mulher passando na rua faz. Gostosa! Ei, bucetão! Não, cara, é foda. Eu tô vendo uma foto aqui da Ednancy maquiadinha, arrumadinha, né? Tal. É, cara, é um homem maquiado. Tipo, parece o Bob do... É um traveco, parece o Bob daquele Bem-vindo ao Lar Bob, lembra que passava no SBT? Pela primeira vez na televisão. É, não dá. É Elza Soares, é o demônio, mas pelo menos eu me vendo, tem dinheiro. É, também, cara. Mesmo se não fosse o dinheiro, mesmo se fosse uma noite só, ainda assim... Ainda preferia a Elza? Soares, não sei. É que a Elza Soares fisicamente é uma mulher, né, cara? É, Ednancy é judoca, ela deve ter o porte de homem. Sim. Não dá. É tipo um Buck Angel, né, cara? É quase um Buck Angel, ela tá ali, cara. Verdade. mais uma rodada. Matuza, vai lá. Cara, eu vou... Mostra... Pra quem então não conhece, de repente, o Come Não Come do CV, eu vou reciclar um monte de coisa que a gente já falou lá, e é isso mesmo, tá ligado? É, manda ver! É bom que daí a gente vê outras opiniões também e tal, né? Então, assim, então, eu pensei em mudar os nomes, mas eu vou manter o nome original. Isso é do CV, acho que é uma das primeiras questões do CV1 mesmo, lá, do Come Não Come 1. Uhum. Você, nós temos o Jacaré e temos a Sheila Mello. Sheila Mello no áudio, Sheila Mello na época... Né? No top! Exatamente. Aí você... O Jacaré é aquele dançarino do Tchan, que depois fez a turma do Didi? Isso! O próprio! Jacaré dançarino do Tchan e a Sheila Mello na época que ela entrou no Tchan ali, a época que ela era puta. A Sheila era a loira. Isso, a loira que entrou depois da Carla Pérez. A que sabia escrever, tá. Aí você tem duas opções. Ou comer a Sheila Mello, mas todo mundo ter certeza que você deu o cu pro jacaré, ou dar o cu pro jacaré, mas todo mundo achar que você comeu a Sheila Mello. Essa é fácil. Aí vai a sua consciência contra a sua... Dignidade, né? A sua moral. Tá bom, já que é fácil, peraí, imagina você que falou que é fácil. É. Eu não tenho moral e a única coisa que eu tenho é minha consciência. Eu como Sheila Mello. Quero que se for que falarem de mim. Já viu que falam de mim na porra desse site? Ah, foda-se. Sorg? Eu não tenho moral nenhuma, cara. Como a Sheila Mello. Tô nem azul. Ah, você deu o cu pro jacaré. Cara, eu comi a Sheila Mello. Não, mas é que tá. Ninguém jamais vai saber que você comeu a Sheila Mello. Pra todos os efeitos, você saber, só deu o cu pro jacaré. Ah, garoto. Aí, tá vendo? Tem a hombridade, não. Eu também, essa aí não precisa nem pensar muito também. Vixe, vou na Sheila Mello. Fale o que falar. Foda-se. O foda é que. Não é foda. É que. Mesmo que se fosse um cara. Assim, vamos dizer que eu tivesse alguma tendência mais gay. Puta, é que o jacaré também é de fuder, né, cara? Literalmente. Porra, jacaré é triste, né, velho? Mas eu vou de Sheila Mello nessa, cara. Não. Importante é. Da vida você saber o que você fez, né, cara? Não... Exato, cara. Né? Exatamente. No final da vida, as pessoas que me sacanearam vão estar tudo morto, fudido, usando fralda geriátrica, mas eu vou estar lá na cama, a enfermeira limpando minhas escaras, mas eu vou saber, eu comi a Sheila Mello. É justo. Isso se eu não tiver Alzheimer ou alguma coisa do gênero esquecendo. É. E achar na que boa, comeu falar... o jacaré porque todo mundo falou. Na boa, cara, eu já vi ela de perto, ela é maravilhosa. Tá aí, você falou de Alzheimer e você achar que é verdade que as pessoas estão falando. E se fosse isso, assim, cara, você vai comer a Sheila Mello, mas você vai esquecer. E você vai achar que você deu o cu pro jacaré. Ou eu não. Vou dar o cu pro jacaré. Ou e você achar vai dar que o Sheila Mello o resto da vida. Exatamente. Caraca, Matuza, agora. Aí, tá... aí sim, agora. Aí sim, agora. Agora rolou um desafio. Agora. Caralho, cara. Caralho. Eu vou acreditar piamente que eu comi a Sheila Mello sem a menor possibilidade da memória real voltar. Tá aí uma questão, né? Eu vou ter pesadelo com o jacaré. O subconsciente vai saber. Boa, tá aí, tem isso também. Tá, bom, então vamos colocar assim, no último suspiro da sua vida você vai lembrar. Ah, foda-se, eu vou de... eu quero a lembrança de que eu comi a Sheila Mello, foda-se. Vou dar pro jacaré. Cara, quando você tá velho, cara, a sua preocupação vai ser se você não vai cagar na cama, cara. Você não vai tá nem aí. Você vai lembrar um dia, puta, dei pro jacaré. Ah, foda-se, morri. Puta, dei pro jacaré. Agora entendi porque eu tô cagando na cama toda hora. Bom, eu vou preferir a lembrança. Foda-se minha dignidade. Sorg, que você prefere? Ele prefere olha a dúvida, cara. É. Sorg, eu tô aqui. Então, o que você prefere? Ai, cara. Pô, difícil, hein? Eu vou lembrar que eu dei pro jacaré, só não... Ah, dei pro jacaré, morri? Sim. É. É isso, Matuza? É, você fala, caralho, eu dei pro jacaré e pô, morreu. Você infarta por causa disso. É possível. Ah, por causa da morte. Ah, então vai a lembrança, o resto da vida que eu comi a Xilamelo, cara. O que que é a nossa vida se não uma coleção de lembranças no nosso leito de morte? Exato, a lembrança é mais importante, imagina. Eu vou de um brilho eterno de uma mente sem lembranças. Eu dei pro jacaré e lembrei que comia Xilamelo. Mas tem o brilho eterno de uma mente sem lembranças, vambora. Muito, muito bom, o senhor só me deu orgulho. E você, Matuza? Ah, é, eu vou ter que encarar... Dar o cu mesmo, também, pro jacaré. E pensar minha vida inteira que cê é. Ah, nesse caso, é aquela coisa, né, cara? A ignorância é uma bênção, né, cara? Então, sim, exatamente. E aí, pensando... E tipo, a lembrança de comer a Xilamelo com riqueza de detalhes ou só lembra que comeu ela? Ah, lembrança, cara. Tipo, como você lembraria, tá ligado? Tudo bem, você não esqueceria, né? Você comer a Xilamelo, né? Vamos ser sinceros, né, cara? Eu esqueci. É, exato. Eu ia lembrar quantas bombadas eu dei. Cara. Ia lembrar como é que quantos graus estavam no dia, né? Pô, tinha uma mancha na parede. Ah, não tem nem o que pensar, cara. Outra lembrança, foda-se. Eu vou acordar com... É foda que eu vou acordar no outro dia, pô, que legal, eu tenho que comer a Xilamelo, mas puta, tô com uma dor meio estranha, cara. Que esquisito. Bom, beleza, vamos lá. A minha primeira foi muito fácil, então agora eu vou judiar um pouco. Os senhores acordam um dia, vão lá escovar os dentes, olham no espelho, vocês percebem que vocês viraram uma mulher, por qualquer razão. Uma mulher gostosa, gata. Isso é importante. Caralho, puta que pariu, que merda é essa virar uma mulher? Ninguém percebe, ninguém saca, assim, que ué, você é uma mulher, é óbvio que você é uma mulher. Qual o problema? Pra todo mundo você sempre foi uma mulher. E seu dia vai passando, você vai perceber, começando a enxergar as coisas pelo ponto de vista da mulher e vai se tornando uma pessoa melhor. E no final todos aprendem uma valiosa lição sobre a vida. Mas, ao contrário de um filme dos anos 80, você não volta ao normal. Aí você descobre, vamos dizer que a pessoa que te colocou a maldição aparece e fala, ó, o negócio é o seguinte, você sempre vai ser mulher, só que você pode voltar a ser homem por períodos prolongados. Só que pra isso, você vai ter que fuder com um homem e tem que ser barba, cabelo e bigode. As tuas duas opções são essas aqui. Kid Bengala de um lado e Rocco Siffredi de outro. Só que tem o seguinte, o Kid Bengala, o Kid Bengala ele vai na brodagem. O Kid Bengala ele se compadece da sua condição. Ele fala, pô, cara, eu sei que eu sou meio bruto, então eu vou bem na manha pra né, não te machucar. E cada vez que você der pro Kid Bengala, você vai ficar uma semana como homem. Do outro lado, tem o Rocco. O Rocão vai olhar pra você, vai olhar, fala, caralho, que gostosa. Fala, ó, cara, eu vou te comer, só que assim, o Rocco vai ser o Rocco. Ele vai te barbarizar. Ele vai ser o Rocco Siffredi de Várzea, aquele Rocco Siffredi de moleque de sempre. Ele vai acabar com você. Rocco sendo Rocco. Só que dando pro Rocco, eu falei uma semana aqui de Bengala, dando pro Rocco, você vai ficar um mês sendo homem. E aí? Eu não posso escolher ser uma lésbica pra sempre? Não. É um ou outro. Então, tem que fazer isso? Tem que fazer isso, e digo mais. Não pode ser uma lésbica. Tua cabeça é de homem, Matuza. Você é um homem no corpo de mulher mesmo. Você fala, caralho, que merda, eu quero meu pau de volta. E você vai ter que trazer com um dos dois. Ou Kid Bengala suando em cima de você, mas indo na mãe, indo na brodagem, né? Vai tomar uma breja com você depois, perguntar se você tá legal. Só que você só vai ficar uma semana. Ou o Rocão Siffredi te barbarizando, só que você vai ficar um mês. E agora? Cara, um mês nem é tanto assim, cara. Eu acho que eu vou na brodagem do Kid, vou na amizade, confiar no cara. O Kid, apesar dele ir na manha, se eu não me engano, ele é maior que o Rocão, né? Ah, imagino que sim, pelo... O especialista de pirocas não tá aqui hoje, Marcelo. É, mas... cara, ele... Acredito que sim, cara. É, mas aí, na manha e tal, né, cara? Puta. Ah, uma coisa. Tem que ter cu, tá? Também tem isso, cara. Pô. Não, tem que ter cu, tem que ser cu, serviço completo. Caramba. Mas calma aí, ô Léo, Léo. Não, não pode. Então. Ele vai na manha, mas não é que ele vai dar duas bombadinhas e parar. Não, sim. Vocês vão ter que meter. Sim. Só ô, que Léo. Ele vai ter um cuidado. Pergunta importante. O meu cu vai se lembrar disso depois, durante quanto não, homem? Não, você vai voltar ao normal. Você vai acordar no outro dia como homem, mas sim. As partes. Fisicamente você vai ter civilizado, né? As partes que são comuns dos dois sexos vão tá sofrendo as consequências. Então meu cu não será perdoado, entendi. Não será perdoado, exato. Ah, velho, eu vou no de bengala, na brodagem e boa, cara. Se eu falar pra ele devagar, ele vai me entender. Eu nem falo italiano, cara. Se foda, monta os pés, cara. Eu vou na brodagem, cara. É, a brodagem é importante, né, cara? Conversa e resolve, cara. Tudo, né, cara? Ah, não, fala pra ele um pouquinho mais devagar e vai susto aí, beleza. Mas vai, aí você dá uma vez por semana pra ele. Pede devagar, ele vai entender que é mais forte, fácil pra ele. Vai te dar uma gravata, vai te enforcar, vai bater na sua cara. Pular sua cabeça dentro do vaso sanitário, né? Ele faz isso, cara. Ele faz, cara. É muito rouco esse Fred, isso aí. É, cara. Eu não tô preparado pra isso, cara. Cara, tá. Então vou mudar o período. O Rocão, ele te barbariza, mas só que ele te garante... Não, Léo. Vai mudar o período antes da minha vez, sacanagem. Cara. Ah, não. Tá bom. Vai, Magin. Não, vai, Magin. Vai, foda. Não, eu vou dar uma resposta antes também. Vai, Magin. Você. Ah, eu sempre, meu desenho preferido sempre foi Cavaleiro do Zodíaco, sempre acreditei no poder da amizade, coisa e tal, então. Sim, minha tá, cara. Filha dos Guardiões da Galáxia, quando todos se uniram ali na amizade e derrotaram o cara lá. É isso aí. Com o poder da amizade, né, cara? Sensacional. Cara, eu vou te falar que... É que é foda que assim, cara, às vezes eu faço um cocô mais grosso, eu já passo mal puro, bicho. Mas o Kid Bengala vai ser gentil, né? Não, eu também vou de Kid Bengala. Mas aí, só pra dar uma apimentada, eu vou mudar. Rocão te garante 6 meses como homem. Mas ele vai barbarizar. Cara, Rocão enfiando sua cabeça na privada. Te destruir, ele vai te destruir. O Kid continua sendo... O Kid continua bacana, continua sendo legal. Uma semaninha só. Não, mas continua sendo uma semaninha. Uma semana, o Kid continua sendo uma semana. Cara, aí eu acho que eu vou aceitar a oferta maior de 6 meses, hein, cara. Não, ó, não pode se alcoolizar antes, não pode... Tem que ir firme e forte. Fogo e porra, vamos fora. Nesse caso, a bitela já vai ser menor, né, cara? Já vai ter isso, né, cara? Tem que ver o fator violência. Deixa eu fazer uma pergunta pra quem tem conhecimento científico maior. Quanto tempo demora pra regenerar? Ah, cara... Eu acho que depende da experiência do cu em questão, né, Matuza? Né, Matuza? Por que... É porque o senhor é especialista em pornografia aqui, porra! Eu sei que eu era especialista em causa, né? Matuza, tu aí já, porra... Porque dependendo do tempo que eu vou demorar pra voltar a sentar, vale a pena 6 meses. A primeira vai ser foda, né? A segunda, depois de um tempo aí, cara. Ah, mas aí que tá, Matuza. Seguindo o teu raciocínio, lá da outra pergunta que eu fiz, de seis em seis meses você não vai conseguir acostumar. Verdade. Verdade, vai demorar muito pra se acostumar, porque você já esqueceu como era, né, cara? Cada vez que você vai voltar lá, você, caralho, essa merda de novo. Cada vez vai ser um trauma de novo. É verdade. Eu continuo na brodagem, cara. No cabeça dentro da privada não é comigo, não. Você 6 meses de homem tendo pesadelo toda noite, né, cara? Sabendo o que te espera, né? Os 6 meses você não vai aproveitar nada, cara. Daqui a... Você vai ter que passar por aquilo de novo? Último mês, o cara já tá tão neurado que... Se mata, cara. Tomando banho com xilocaína, né, cara? Bobo, cara... Puta, essa é difícil, velho, mas... Pra ficar 6 meses... eu acho que encaro o Rocão, cara. Paciência, acho que... vai ser traumático pra caralho, mas eu acho que encara o Rocão. Se aquela mulherada aguenta, acho que eu aguento uma vez a cada 6 meses. Se o Marcel tivesse aqui, não ia precisar nem colocar 6 meses, cara. Na cara, se o Marcel tivesse aqui, cara, ia ser uma honra pra ele. Se ele tivesse aqui, ele ia falar que 6 meses? Eu não vou poder voltar daqui 6 meses. É, eu posso voltar antes? Vai demorar 6 meses pra eu voltar, não. Tá bom, vamos seguir então. Sorg, mande, nos dê um desafio. É, Magin não vai falar se ele fica 6 meses? Ah, é verdade, eu deixo pulei Magin, né? Que burro. Magin, aí? Não, por Atena, é isso aí. Agarra o último dragão e vambora. Na amizade. Continua no... No poder todo, da amizade, da, sim. Continua a fodinha. Não vou compensar, Léo. Eu vou olhar pro aquário e vou começar, cara, a chorar. Toda vez que eu olhar pro aquário eu vou começar a chorar, não. Você não vai aproveitar seus 6 meses, cara. Você vai ficar 6 meses na angústia. Você tá na livraria. Você vai ligar a TV, vai estar passando Bob Esponja, tu vai ficar triste, saca? Tu vai lembrar da água. Você tá lá na livraria, que editora, que assim, a editora Roku. Porra, tá. Foda. Mas vai lá, Sorg. Cara, eu não pensei em nada em elaborado, assim. Vocês estão inventando altas paradas, altas histórias, assim, eu não consegui pensar em nada, tipo assim. O máximo que eu tinha pensado era as mulheres bizarras do Mortal Kombat, cara. Ah, e agora. Ah, beleza, vambora. No 10 agora tem a. Pô, esqueci o nome. Devorar. É Devorar, isso. Que é uma mulher. A mulher aranha, inseto. Mulher mosca, sei lá. Vespa, que porra, né? Que é, eu acho, né? Isso. É uma mistura de tudo, na verdade, né? É o larval de tetas. É isso. Exato. Então tem a Devorar, a Shiva, a que tem a boca bizarra, tipo o Baraka, Milena. É a Jade? A Milena? A Milena. Porra, a Jade e a Jade é que tá na Kitana, é a Kitana Morena, moleque. É. E tem mais uma bizarra, não tem? Acho que são 4. Da Sindel, sei lá. Não, das novas são essas. Ah, tem a Tânia, mas a Tânia é uma mulher normal. As bizarras de Mortal Kombat, as mulheres bizarras são essas. A Devorar, a Milena e a Shiva. Mas você não acha a necrofilia bizarro, não? Por quê? Por que necrofilia? A Sindel é zumbi lá. Ah, não, pensa na Sindel sem ser zumbi. É tipo, a Sindel é tipo uma MILF, sim. É, gelada. E ó, a MILF gostosa, hein? Gelada dos olhos brancos. Isso. Com cabelo que pode enfiar por trás, né? É cara, exato. Não, cara, pode pôr a Sindel também, as 4. Tá bom, as 4. É, a Sindel, a Shiva, a Devorar e a Milena. Cara, essa não preciso nem pensar muito, Shiva. Vou falar pra vocês por quê. Eu tenho um sério problema com mulher grande, cara. Por isso que eu tenho essa coisa pela Jeana Michaels. Gosto de mulherão. E não dá, apesar de ser meio musculosa, não dá pra negar que a Shiva é um mulherão. É. Né? E pensa nas possibilidades de 4 braços. É, entendeu? Não pode ser tão legal assim 4 braços, né? Mesmo esquema do cabelo da Sindel, pode vir por trás e fazer coisas. É, cara, e o dedo da Shiva, ela tem 3 dedos e um dedo grossão. Do dedo dela? É, cara. Tipo o dedo do Goro. Não, cara, tô repensando, peraí. Fora que ela tem chifre também, né, cara? Ela tem 2 fileiras de chifre na cabeça, que é meio... Ah, não, mas até aí você pensa que você tá pegando aquelas mulheres com modificação corporal e tá valendo. Né? É descolado. É, você tem que lembrar também que se ela der uma trancada no cu, ela arranca teu pau fora. É. Não. Esse é um tema que eu vou abordar. Se ela for adepta do popularismo também, cara. Esse é um tema que eu ia até abordar também em outra, mas, cara, dessas aí. Pra mim, a princípio eu iria A Milena não pode usar máscara, não, é sem máscara. Mas ela, nem a bandeira do Vasco? Não. É olhando a cara dela, não, aquela cara do Baraka. Ok, ela não vai usar máscara, mas ela tem que te pagar um boquete. Tem. então, esse era o ponto. Eu até iria na Milena, mas eu sou muito ligado em boquete. E, cara, não, velho. Não dá. Pois é. É fisicamente impossível. É. Se não tivesse que fazer passar por isso, eu ia vir na Milena fácil. É, o problema da raça lá da Milena é que eles são fisicamente impossíveis. É fisicamente impossível ela colocar um pau na boca, não tem como, aquela boca nem abre direito. Cara, você vou te falar que você facilitou na hora que você colocou a Sindel na jogada. Eu vou de Sindel, vou de Sindel, ficou fácil. É. Pele gelada. Ah, cara, dedo. Tá bom, Magin, dedo de Goro. Boquete de armadilha de urso. Uma mosca. E mulher inseto. O que você que acha que é pior? Ah, tá. Então a necrofilia agora tá valendo, beleza. Não, a necrofilia é a melhor opção. Pois é. Nesse contexto, abraça a necrofilia, velho. Vamos fazer o seguinte, Sorg, permita-me a opinião. Vamos tirar a Sindel da jogada. Beleza, a Sindel facilitou muito. Beleza. Divorar a Milena e a Shiva. Cara, a Divorar nem é uma opção. Mas eu tô me infiltrando na dos outros aqui. Isso, já que são três, e se for um come, casa ou mata, Devorar, Milena. Boa, Matuza. Come, casa ou mata. Tem que escolher cada uma função. Então vai lá, Magin. Porra, eu? Vamos lá. Bom, não tem desenrolo. Entre pau de navalha e boca com ácido, a gente pega a boca de navalha. Então a gente mata a Devorar logo pra tirar da jogada. Porque não tem como, a mulher tem ácido na boca e pelinhos de mosca nas costas. Ela bota ovos com insetos de dentro do seu peito, cara. Não, não tem como, cara. É. Nossa, vespa. É. Vamos lá. Então ela a gente já mata logo pra não ter desenrolo. Sobrou a Shiva e a Milena. Bom, pelo menos a Milena é gostosa pra caralho. A gente come a Shiva e casa com a Milena. E eu fico sem boquete pro resto da vida. E você, Sorg? Cara, Devorar não dá, né, cara? Por mais que fisicamente ela pareça ser gostosa no jogo e tal, assim, mas ela é um inseto, né? Bizarro. Mas é aquela merda, ficar... eu não posso for comer aquela mulher. Ah, não, cara. Fico lembrando do filme A Mosca lá, do Jeff. Ah, não. Então mata. Agora casar e comer, putz, foda o dedo, né, cara? Dedo perigoso da É, cara. Não, e se ela quiser, cara, não tem conversa. Porque não com dois braços ela te segura. Dois braços ela te segura. Ela vai ter duas mãos livres ainda. É. Seis dedos do tamanho do meu braço. Vai aplicar um Hello Johnny com a sua bunda. É complicado, cara. Mas você. Ai, cara, se comer a Milena também, como que se ela quiser fazer boquete, você fudeu, né? Tipo, não. Tipo o Capitão, tipo. Falando com você, ó, o cabelo vermelho, saca? Sem lábio? Ah, sim. Oi, ó, tudo bem com você? Ai, cara, pera, deixa eu pensar um pouquinho. Não sei. Tá bom, enquanto isso, Matuza, você. Advorar eu mato, fácil. Advorar tá fácil também, não dá. Não rola. Pois é, Devorar não dá, né, cara? Devorar não dá pra não ter quem salve Devorar, né, cara? Quer dizer, né? Tem feitiço pra tudo nessa vida, vai saber. É, entendeu? Mas aqui, você aí, não estou julgando, né? Porra, eu curto Devorar. Não tô te julgando, cara, mas... Não, Devorar não dá. Devorar eu passo, eu mato, passo. Aí, puta... Quer dizer, voltando na questão do dedo... Tipo, se casar com a Shiva... Isso vai ser um terror pra você, um medo constante pro resto da sua vida, cara. Você não vai conseguir dar uma tranquilidade, tá ligado? Então eu acho que é melhor você comer a Shiva uma vez só, você come ela ali, show. Se acontecer, é a vida. Mas pelo menos foi uma vez só, tá ligado? Mesmo se a Shiva não queira na primeira vez, se casar com ela, ela tem anos pra desenvolver essa ideia, cara. Então, cair na pilha errada e desenvolver isso. Então, melhor você comer uma vez só. E você casa com a Milena. Você até pode sair na sociedade lá com o véuzinho, como ela sai geralmente, né? Pros vizinhos, pros amigos, vai ser só uma mina misteriosa. Você fala que é muçulmana, tá cobrindo a cara, sei lá. Eu ia falar isso agora. Você casou com uma muçulmana, né? É, tudo bem, cara. E ela é gostosa, então, pô. Você só tem que ficar com, né, tipo... ficar, não se empolgar muito ali na hora e pedir um boquete sem esquecer, tá ligado? Você tem que só lembrar disso. É, não. Agora no Mortal Kombat X, eu não sei porquê, ela desenvolveu até uns lábiozinhos, assim. Então, dá até pra dar umas bitoquinhas, se quiser. É, deve ter sido pra agradar a galera que fica fazendo hentai na internet, né, cara? Eu vou ter que concordar com vocês, cara. É perigo arriscar com a Shiva pelo menos uma vez só, né? Porque cada dedo dela é um calibre 12, né? Mas vai ser uma vez só, né? Então foda-se, tipo... Vai, né? Eu vou dar uma vez por semana pro Kid Bengala, que pô, comer a Shiva uma vez. Então é, cara. Come a Shiva e casa com a Milena, né? Porque casamento sem boquete é casamento sem boquete do outro jeito, então foda-se. É casamento, né, gente? Então, eu achei legal todo mundo assumindo automaticamente que a Shiva vai querer enfiar o dedo no cu dos outros, cara. Só porque ela tem um dedão. Não, o problema não é ela querer. O problema não é ela querer automaticamente. O problema é você pensar com aquilo, né? Que é a constância. Tá ali o tempo inteiro. Mesmo que ela nunca pense nisso, né? Você vai pensar. É. Vai te assolar pra sempre, igual o louco, tá ligado? Cara, assim. A minha dúvida toda aí. Se resume a boquete. De um lado tem a Milena. Milena, no boquete não é uma opção. Não tem como. Mas assim, eu não manjo muito de Mortal Kombat. Os Baraka tem um linguão também? Não. Não, ele tem uma língua normal. É, até sei o que você pensou. Podia, né, ajudar, mas. Não, ele não tem a língua normal. Boquete pela. É, não tem. Assim. Com ela o boquete não é uma opção, mas a Shiva é tipo de uma raça guerreira. Eu não acho que ela ia ficar de joelhos e fazer um boquete pra alguém. Até porque a Shiva de joelho deve ser da minha altura. Pois é, você tem que subir uma escadinha, né? É, cara, então... Acho que seria... E também tem outra... A Shiva sendo de uma raça de guerreiros, eu não acho que ela vai fazer boquete e nem acho que ela vai ficar de quatro, cara. Então assim, se ela inventar de ficar por cima de você... Até porque se ela ficar de 4, vai ser a mesma coisa que comer a devorar, né? Que vai ser quase uma aranha, cara, de 4. Não, você... Não, isso é de menos, você não vai nem alcançar ela. Você também vai precisar de um banquinho. Ô, Léo, até porque ela não vai ficar de 4, ela vai ficar de 6. É, boa. Então assim, tudo ali tem chance de te causar problema, cara. Então, eu tô com vocês nessa. Eu como a Shiva uma vez, torcendo pra ela não querer vir por cima e sem querer dar aquele pisão em cima de mim e me partir no meio. E eu fico com a Milena, né? É foda que a Milena, você também não pode nem tentar dar uma pulada de cerca pra arrumar o boquetinho, porque ela arranca a sua cabeça fora, não, mas... É. Paciência, né? Vamos lá. A gente imagina que ela pode bem. É a vida, né? A vida é feita de escolhas. Vou fazer o quê? Muito bom, então agora. Imagine, no que você conseguiu pensar? Bom, vamos lá. A menina do exorcista fez 18, tá possuída. Você tem que encarar. Ou a menina do exorcista possuída, ou então você é o último cara na estação espacial e só sobrou aquele cara do inimigo meu, que é um alien hermafrodita. Nossa, cara! E aí, você tem que se virar. Um ou outro. Cara, vai vomitar na sua cara. Vai, ela tá possuída. Vai vomitar, vai fazer a cama levitar. Mas, não, mas ela possuída, ela vai querer dar pra você, primeira coisa. Ou você vai ter que comer ela na porrada. Pra salvar a humanidade. Você vai ter que comer ela na porrada ou vai ter que comer o alien do inimigo meu na porrada. A gente tá assumindo que o alien do inimigo meu tem buracos pra enfiar o pau? Qual é que é? Parte do pressuposto que apesar dele ser um hermafrodita, ele tem buracos, né? Que dá pra gente colocar. Ele tem os dois lá. Os dois funcionaiszinhos bonitinhos. E é isso aí. Ele é marrom, sem beiço, com os olhos amarelos. O quão disposto ele tá a transar comigo? Nenhum dos dois. É pra salvar. Porra! São duas situações pra salvar o mundo. Você tem que escolher uma das duas pra salvar o mundo. Você vai ter que sair na mão com ele, cara. Porra. Você tem que ou cair na porrada com o demônio ou cair na porrada com o alien. É, ou é o Papa Azul ou é o alien. Escolhe aí. Caralho, nossa, basicamente, cara. A gente vai ter que currar um deles na marra. Eu acho que eu vou no ET. Ah, é. Cara, eu tenho. Primeiro, eu tenho um sério problema com o Exorcista, né? Tipo, ao contrário daquela bosta daquele filme que eu falei com vocês, que me deixou maluco quando eu era moleque, eu assisti de novo, eu achei uma merda. O Exorcista até hoje é tenso, cara. Aquele filme me apavora assim profundamente. Peraí. Desculpa, Marcelo, repete. Você vai vencer seus medos, cara. Ah, não, cara. E tem outra coisa também, tem outro agravante, cara. A parada do vômito não é pra mim, cara. Foi tá lá, e você consegue subjugar a desgraçada, ela começa a vomitar na tua cara. Não, cara, não vai. Não rola, não. E ela é um problema, cara. Porque mesmo que você consiga subjugar ela, de barriga pra baixo, ela consegue virar o pé, ela vira a cabeça. Eu vou cair na porrada com o Alien e seja o que Deus quiser. Cara, o Alien tem alguma habilidade especial que eu não me lembro ou é só cara com escama? É só um Alien meio anfíbio. Eu posso pegar um daqueles cascos de tartaruga e dar na cabeça dele. Cara, tá, supondo que exista uma... No mundo que tem o demônio, com certeza tem almas. Algum risco dele pegar minha alma, me levar pro inferno, alguma coisa do gênero, imagina? Não, é pra salvar a humanidade ali, é o fim do filme, é a última cena. Acabou ali, sobe os créditos, você é feliz. Cara, eu arranco o pé da cama, dou na cara da Reagan e como ela, velho. É isso. Desacordo ela na caibrada e vem cá, minha filha. Eu vou de Reagan possuída. Não, mas olha, justamente quando ela tá desacordada que o demônio toma conta dela. Ele desliga a mulher pra tomar conta. Você não vai conseguir desacordar a mulher. Ah, cara, caibrada de novo, não tem problema. Ah, meu Deus, o que você tá fazendo? Tô salvando a sua filha, dando com o pé da cama, na cara dela. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu acho que você dar com o pé da cama na cara dela, você é uma parte menos pior, né? Mas... É, cara. E outra, eu tô torcendo pra manifestação demoníaca só afetar o pescoço dela, né, cara? A gente não sabe o que acontece ali embaixo, mas eu vou arriscar, vou de Reagan. E você, Matuto? Eu vou de Reagan, exorcista também, cara. Até porque se os dois não estão afins, se eu tenho que subjugar na porrada, a chance de eu ganhar de uma menininha, mesmo que esteja com demônio, é muito maior do que, sei lá, com uma raça guerreira de... É, tipo, exato! Então eu ia tomar um pau do maluco e ele ainda ia me comer, cara. Não ia dar certo, cara. É melhor se arriscar com o demônio, concordo. Apesar do vômito, que é foda mesmo e tal... É pela humanidade, né, cara? É pela humanidade. O efeito especial do vômito era sopa de ervilha. Dá pra tolerar isso. E você, Magin? Bom, eu vou de Reagan mole porque tem cabelo pra puxar ainda. É muito melhor do que um sapo careca. Boa, faz sentido. Não, cara, o sapo careca não rola, cara. Não dá pra... É o que o Matuza falou, bicho. Você tem que subjugar uma raça guerreira lá e comer ele, bicho. Você tá maluco, ele vai morrer de pancada. Não, tô fora. E vai me comer ainda, provavelmente. Uhum. De algum jeito. E, cara, eu não quero saber como é o órgão dele. Sacou? Vai saber se ele não tem pinça, se não tem... Se não é que nem gato, tem garra, sei lá. Não. Pelo menos a Reagan tá num terreno fisicamente conhecido, entendeu? Fisicamente é o caralho. Se o demônio fez aquilo com a cara dela, imagino que ele fez nos outros partes, cara. Sei lá. Ah, cara, não tem uma navalha ali na pepeca? Até aí o Alien você também não sabe como é o buraco dele, cara. Não tem como ganhar nessa, mas capeta com vômito, não rola. A esse seu buraquinho é tão lindo, mas ninguém vê. Galera, vamos lá, última rodada. Matuza, traga-nos um desafio. Cara, eu tô em dúvida aqui, porque tem uma aqui que o Miguel mandou, ele não pôde vir, o Miguel lá do CV, né? Não pôde vir, tá muito tarefado, mas ele mandou uma que eu podia mandar dele, mas sinceramente, sei lá, não sei se eu vou mandar dele, se eu posso cagar pro pedido dele. Uma aqui que vai... Aqui tem uma aqui, cara, que eu acho que ela é pouco pesada. Apesar do nível que a gente tá, eu acho que ela é pesada demais. Não, arrebenta. Fala, arrebenta, aí, arrebenta. Fala. Bom, arrebenta. Aqui não tem putaria, quer dizer... A gente tá pegando leve porque nós somos ainda pequenos padawans. O senhor que... Ah, okay. Depois do Bucky Angel, meu senhor. Depois de eu ter escolhido na chupada no Bucky Angel, eu quero que se foda, vai. A gente já perdeu a dignidade na primeira rodada, arrebenta. É que envolve outras paradas, mas assim, se qualquer coisa vocês me avisam, a gente troca, a gente edita isso aqui e vambora. Não se preocupa. Beleza. Então assim, você tem duas opções. Eu não consigo criar historinha. O Marcel, o Léo faz as historinhas da hora e eu não consigo, mas o negócio é direto. Eu até tento, mas não sai as historinhas legal. Tem duas opções. Você pode transar com a sua namorada no corpo da sua mãe. Ah, é um clássico. É um clássico. ou com a sua mãe no corpo da sua namorada. Tipo, pra fazer elas voltar. Assim, elas trocaram de corpo, você tem que transar com uma delas pra voltarem ao normal, isso, né? Isso, exatamente. Exatamente. É uma vez só, sim, não vai ser pra sempre. É uma fodinha. Corpo da sua mãe. E é assim, não é só uma bombadinha ali marota, tem que ser com vontade, assim, tem que ser com vigor. Se o Deus da foda não acreditar que aquilo foi verdadeiro, não vai funcionar. Mas tipo, elas têm ciência de quem eu sou. Tem, elas estão ali, estão tipo. E aí, vocês estão, tipo, todos numa sala falando, e aí, como é que a gente vai resolver essa porra, tá ligado? E aí você. Que escolher sua mãe no corpo da sua namorada, ou sua mulher, ou o que seja, ou a sua mulher, na consciência dela, no corpo da sua mãe. Tá fácil. Fácil? Fácil. Bom, o Magin tá falando com uma determinação, né, cara, quando a gente pergunta. Vai, Magin. Sim, pô, tá fácil. Eu sou contra a necrofilia, então eu passo a vara na minha namorada com a mente da minha mãe. Tá fácil. Magin. Oi. Sua mãe sempre vai olhar pra você o resto e da vida, vai pensar pro resto da tua vida e saber que você. E vai lembrar de você comendo ela. Eu sou contra a necrofilia. Minha mãe morreu, eu tinha 4 anos. Se eu for comer, eu vou comer. Não. Tá bom. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Não. Situação hipotética. Sua mãe tá viva. Situação hipotética. Exato. Sua mãe tá viva, você vai almoçar na casa dela todo domingo, etc e tal. Droga. Mas tem que rolar SPM tudo ou não? Esse o quê? SPM. Que é SPM? É, surra de pau molão. Fica batendo com pau depois na cara, coisa e tal. Não. Tem que ser uma foda bem dada, né, Matuza? Uma foda show. Mas não precisa ter carinho nem nada. É comer e vazar. É. Ou precisa ter carinho. Tem que ter verdade. Tem que ser sincero. Caralho, eu vou ter que olhar a bunda da minha mãe. Puta que pariu. E não é só a bunda, assim. Não é só, tipo, a vira de quatro aí, assim. Tem que ser todo um, né? Toda aquela coisa que a gente... Que, tipo, padrão. É preliminar. É posição 1, posição 2, exato. Posição 3, 4 e pá, tá ligado? É, tem que ser um negócio como se estivesse fazendo normalmente. Caralho, cara. Tá bom, vou ajudar vocês. Cara, eu vou comer o corpo da minha mãe com a cabeça da minha mulher. Mas não penso muito assim. O meu grande problema é depois, a crise passou, sacou? Sei lá, um mês depois, minha mãe vai chamar, vem almoçar aqui em casa, domingão. Vem almoçar aqui em casa. Daí eu vou chegar lá, ela vai ficar me olhando, cara. E eu vou saber o que tá dentro da cabeça dela. Sacou? É, faz sentido. É, entre o trauma ficar comigo e o trauma ficar com os dois, o trauma fique comigo. Também como minha mãe com a consciência da minha namorada. O corpo, cara, eu consigo abstrair. Sim. Eu não sei, eu, talvez eu ficasse até mais incomodado pelo fato da minha mãe ter 60 e pica do que qualquer coisa. Mas não, cara, eu vou no corpo da minha mãe com a cabeça da minha mulher. Porque é mais, querendo, sei lá, é menos perturbador. Convivência de casal, né? Tipo, amor, não se fala mais nisso, ok, né? É, exatamente. Não, até fala, ai amor, você fez isso por mim. Tal, você comeu o corpo da sua mãe pra me restaurar. Eu vi, não, isso nunca aconteceu. Eu tô com Matuza nessa, cara. Não, acabou. Alega demência. Aham, exato. É, eu vou nessa também. Ó. O corpo da minha mãe e a cabeça da minha esposa. É, eu só fiz demência pra minha mulher, isso aí. E você, Matuza? Você vai seguir essa linha também, Matuza? Mesmo também, cara. Vou pela brodagem com a mulher, falou, olha, é entre a gente aqui. Cara. Nunca aconteceu e vambora, cara. É que o Léo falou, né, cara? Tipo, antes o trauma só em você do que o trauma em você e na tua mãe, né? Pois é, então, pois é. Deixa cara, e assim, por mais que seja o corpo da tua mãe, você lá na hora, cara, você tenta dar um jeito de abstrair, sabe? É tua esposa, tua esposa sabe o que você gosta e tal. Entendeu? A tua mãe, não. A tua mãe, se você comer a tua mulher com a cabeça da tua mãe, a tua mãe vai olhar pra você e vai falar, seu filho da puta, você gosta disso, você gosta daquilo, eu vi que você fez em mim. Você até poderia falar, olha mãe, cala a boca, que eu vou fingir que é ela. Mas dentro você vai saber e ela vai saber, e puta, isso vai gerar uma merda, cara. É o que eu falei, você vai lá. Tipo, imagina você lá, almoço de domingo, aquela macarronada, você olha pro teu pai, sacou? Não, cara, não, melhor não. Vou no corpo mesmo, eu abstraio e é isso aí. Muito bom, essa foi uma unanimidade. Eu vou deixar no ar aqui, porque eu não falei do Miguel que ele falou, mandou pra mim, mas ele vai ficar satisfeito. Não, pode falar. Eu tô sem opção também, pode falar. Ah, beleza, então vou cavar mais uma aqui, então. O Miguel, né, lá do CV, mandou uma, ele não pode aparecer. Aproveitando que hoje, quer dizer, já não é mais porque passou da meia-noite, mas vamos datar o episódio. Aproveitando que hoje é aniversário da Emma Watson, sabe a Emma Watson? Harry Potter? Sim. Aniversário dela hoje. Sim, sim. Então, aproveitando que hoje é aniversário dela, o Miguel mandou aqui. Deixa eu ler aqui no chat que ele me mandou. Deixa eu procurar quem é Emma Watson. Calma aí. É. Porra, Hermione, caralho! Ok, o Google tá aí. Tá bom, se vira aí no Google, vai, essa, se fode aí. Essa menina hoje tá gata pra caralho, né? Tá foda. Então, Miguel pergunta: vocês preferem comer a Emma Watson, mas depois que o seu pinto fique do tamanho de um mamilo? Ou não comer a Emma Watson? Ou que os seus mamilos fiquem do tamanho de pintos. Puta que pariu! Como? Pera aí. Então... Mas pode ser menos de 12 anos. Não, hoje, caralho. Não na época do Harry Potter, pô. Ah, tá, tô vendo lá. Olha o mãe, então não como criança, pelo amor de Deus. Não é pra gente tão longe assim, né? Então, ou você come a irmã Watson e depois o seu pinto fica de um tamanho de um mamilo, ou você não come ela. Eu não sei por que ele enfiou isso assim, mas enfim, é do Miguel. Cara, o Miguel é perturbado, cara. Puta que pariu. Eu não sabia o que ele tava pensando. Você não come ela e os seus mamilos ficam do tamanho de pintos. Cara, eu como ela, cara, porra. Por que eu quero meu mamilo? Peraí. Meu mamilo tamanho de pinto? Não, Thiago, você não entendeu. Seu pinto vai ficar do tamanho de um mamilo. Sim, eu entendi. Pra sempre, depois. Você vai ter um pintinho de Buck Angel, tá ligado? Um clitóris, quase. Você, né? Ou você... Você praticamente, como nós estamos aqui no Vale dos Anjos, praticamente você vai passar o líquido de caipinha. Porque vai... Ah, tá. Então, o seu pinto é o tamanho de um mamilo, se você comer ela. Mas se você não comer ela, os seus mamilos vão ficar gigantes do tamanho de um pinto. Caralho, o que esse moleque tem na cabeça? Esse você é o cara mesmo adoro, cara. Cara, então, vai, vocês estão em dúvida? Essa é mole, cara. Eu não como, fico com os mamilos do tamanho de pinto, assumo a alcunha de Dick Chest e vou fazer filme pornô, cara. Genial. Calma aí. Eu não como e viro três pintos. É, cara. Você não fica com pinto tamanho de pinto. Você não fica com mamilo tamanho de pinto. Nascem pintos no lugar dos seus mamilos. É isso? Não, ele falou. Não, que é. Mamilos do tamanho de pinto. É, são os mamilos ainda, mas eles ficam são enormes. Gigantes, né? Eles ficam do tamanho de pinto, ficam gigantescos. Mas foda-se, cara. Eu vou ser o Dick Chest, você é a sensação do pornô, velho. Genial. Freak show legal, hein? Lembra um tempo atrás, talvez o Matuza lembre, quando começou a ter um boom maior de pornô aqui no Brasil, começou a vir uns pornôs bizarros, que acho que eram lá do leste europeu, era nitidamente prótese, assim. Mas, tipo, tinha uma mulher que tinha uns peitos do tamanho de um braço, sim, saca? Sim, tinha um maluco de... e ela tinha um suporte, você vê nitidamente que é o suporte do peito, né? Tinha um cara, o incrível homem de dois pintos, assim. Cara, eu ia ser o incrível homem de mamilos de pinto, velho. Olha que sensacional, ia ganhar dinheiro pra caralho. Deve ter um nicho pra isso, cara. Deve ter quem curta. Deve, cara. Tem. Ó, vai atrás de cara que nem o Jô Silveira, assim. Pronto, uhum. Cara. Você acha. Vai lá, Magin. Você falando pro pessoal do leste europeu, pra mim o nome daquilo era Chernobyl. Boa. Mas e aí? Micropênis ou mamilos de pinto? Porra, mas eu vi a foto da mulher ali, o bagulho é tenso. Gata, né? Caralho. Mas eu vou comer ela uma vez só? Ou eu vou comer e ela vai continuar de mão dada comigo, eu podendo dar uma chupadinha todo dia? Não, uma vez só. Porra, aí é foda, né? Meu, aí, o presente aniversário dela. Você vai poder falar pra todo mundo que comeu o Emma Watson. É, foda-se, não vou poder comer mais ninguém depois? Não. Depois eu faço a cirurgia e arranco os pintos em forma de... pinto. E o Sorg? Não como e vou fazer pornô. Justo. Ah, tá vendo. E você, Matheus? The Three Dick Man, alguma coisa assim. A ideia de ir pro pornô... pro pornô bizarro, realmente... Destruiu a questão, cara. Realmente, pô. Não, tudo bem, não quero perder meu pinto, né, cara? Então eu vou o quê? Tem uns mamilos show aí, vai. Putz, realmente. Cara, imagina você pode colocar na capa do DVD, assim. Cara. Tripla penetração com apenas um homem, sacou? Cara, olha, o Google, a internet é linda, né, cara? Enquanto a gente fala aqui, eu tô na internet pesquisando coisas, e aí, ó, eu descobri que tem todo um fetiche de hentai de minas que no lugar de mamilo tem pintos. Tem muita coisa disso, cara. Meu Deus! O que você procurou? Cara, eu procurei nipple dick hentai. Olha, vou mandar uma foto só. Mas tem ele procurou biblioteca do Anubis. Meu Deus, cara! Também, cara? Sim, cara, eu achei uma aqui, uma das primeiras, você deve ter visto. Tem uma que não apenas, assim, o peito dela termina numa buceta e a buceta tem um clitóris que é um pinto. É um pinto hermafrodita, ela tem peitos hermafroditas, né, cara? Caralho, que incrível, cara. Obrigado, internet. Olha aí, ó, um exemplo. Mas ela tem de monte, cara. Cara, o Japão nunca me decepciona. Nunca, porra. Meu Deus do céu, cara, que sensacional. Por que, Japão? Por que, japoneses, vocês são assim? Por que sua terra é assim, Léo? Cara, eu não tenho forças pra falar, eu não sou japonês. Eu tô muito abismado. Sabe quando você olha pra um acidente, assim, um negócio horrível, mas você não consegue não olhar? Uhum. Cara, tem uma imagem. Olha que incrível. Tem uma imagem de uma mulher que ela tem... 6 tetas hermafroditas, beleza? E as tetas, elas estão empilhadas em pares, assim, como se fosse um gato. E as tetas de baixo estão metendo nas tetas do meio, que estão metendo nas tetas de cima. Nossa. E ela tem 3 pintos, e um deles está dentro de uma xícara de café. Nossa. Por quê? Por que não é pergunta? A pergunta é, por que não? Cara, que sensacional. Peraí, eu não sei o que dizer. Eu, Eu vou colocar um link da busca, assim, no post do podcast. Só para as pessoas abrirem e terem o prazer de ver isso. Cara, que... tem uma coisa aqui que eu já vi bastante, que é as minas sendo ordenhadas, né? Mas, cara, ordenhadas com peitos de pinto, realmente, eu nunca tinha visto. Cara, que sensacional. Japão, parabéns. Você é incrível. É, vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu perdi até o fio da meada agora, cara. Pois é. O negócio é o seguinte. É oferecido a vocês terem pro resto das suas vidas as duas... Pensem nas suas... Em duas mulheres que são sonho de consumo de vocês. Mas qualquer mulher que vocês quiserem. Tá? Quando vocês forem responder, daí vocês até me falam quem vocês pensarem. Essas duas mulheres, elas vão fazer qualquer coisa que vocês quiserem. A qualquer momento que vocês quiserem. E, cara, não importa a barbaridade que você pensa, elas vão fazer pra te agradar, cara. Pra te dar prazer e elas vão gostar. Se o Marcel tivesse aqui, eu ia dar a opção de elas fazerem e não gostarem. Mas... Enfim, né? Mas já que ele não tá, elas vão fazer e vão gostar. Mas não importa qual barbaridade. Porém, apesar delas se submeterem a qualquer coisa que você pensar, elas vão ter uma vibe... dominadora de ligeira, assim, que elas vão querer aliviar dia sim, dia não. Elas vão pegar você, vão te amarrar, todo cuidado, tal, vão pegar você, deixar você amarradinho, indefeso, e vão praticar figging com você. Matuza, o senhor sabe o que é figging? O senhor que é um conhecedor de BDSM deve... O senhor sabe do que se trata o figging? Cara, eu vou ter que abaixar minha cabeça agora, vou ter que devolver minha carteirinha de conhecedor do BDSM aí, porque por esse nome eu não tô ouvindo, não. É dedada? Não, é muito mais legal que dedada. Uhum. Imagina que é o seguinte, no dia do figging, as suas duas... Ah, sim, isso inclui qualquer dinheiro que elas tenham, tudo, tá? O pacote completo. Dia sim, dia não, elas vão voltar pra casa, vão passar ali na vendinha da esquina, vão comprar o maior pedaço de gengibre que elas acharem, vão chegar em casa, vão descascar o gengibre, vão moldar o gengibre na forma de um plug anal. E quando você estiver amarrado, vai entubar você com o seu plug de gengibre. Caralho, imagine o que acontece com o seu Léo, gengibre quando é você... Não é termoativo, não, Léo. Procure por figging na internet. Eu não vou procurar, Léo. Mas gengibre esquenta, arde pra caralho aquela merda. Exato. Esse é o ponto. Eu trabalho de gengibre todo dia, não. Aquilo não é de Deus, não, moleque. É verdade, ó. O Magin é sushi man, ele sabe do que o gengibre é capaz. Não. Imagine um plug de gengibre enfiado no seu toba, Magin. Só que, tirando esse detalhe, assim, o efeito do figging, se eu não me engano, demora uns 15, 20 minutos. Aí ele passa sozinho, inclusive. Fora esse detalhe, as duas vão fazer o que... Vão ser quem você quiser, fazer o que você quiser, quando você quiser. E aí? Caraca, Dia sim, dia não? Dia sim, dia não, você vai tomar uma entubada de gengibre no rabo. Cara, eu sou obrigado a tomar, eu só tenho que escolher as mulheres. Peraí, o que você falou, Matuza? Eu tô impressionado com essa parada do Fig, cara. Você tá procurando, né? Eu tô. Eu não manjava nessa parada, eu vou realmente a fundo nisso agora, cara. Não ele a fundo em mim, na questão. E aí? Tá, mas a questão é, eu só escolho as mulheres, é isso? Não, você escolhe as mulheres, elas fazem o que você quiser, quando você quiser, aonde você quiser, e você usufrui de bens materiais que elas possam ter. Então, eu só escolho as mulheres, o drawback eu tenho que tomar. Sim, de qualquer jeito. Sim, o drawback é de qualquer jeito, não tem ideia. Ah, eu acho que eu passo, cara. No... Fica minha esposinha, minha vidinha pacata. Não tem a opção de não ficar, só tem que escolher as mulheres. Ah, não tem? Não era. Você escolhe a proposta ou não? Você aceita ou não a proposta? É verdade, na verdade não foi muito claro, né? Você escolhe ou não a proposta? Ah, então. Você escolhe ou não a proposta? Não aceito, não, cara. Gengibre ardendo no cu todo dia, meia hora, então não. Ô Sarga, imagina. Vamos voltar, imagina. Que você, uma das suas escolhidas é a Jana Michaels. Eu pensei, cara. E a outra. E a outra é a Emma Thompson, com toda a grana que elas têm. E você pode fazer o que você quiser com ela. Se quiser pegar a Emma Thompson e passar o dia dando pintada de pau mole assim na cara dela, você pode. E ela vai achar o máximo. E eu tô fazendo gesto de pintada na cara, eu não sei porquê, já que vocês não estão vendo. Ainda bem, espero que você esteja fazendo literalmente o gesto. Cara, eu não falei isso no começo do podcast, mas eu queria dizer que pra entrar no clima eu estou gravando pelado. É bom você ter falado isso realmente no final do podcast, eu prefiro. E aí? Ainda assim o senhor passa? Ó, tá, ele deu essa suspirada porque ficou tentador, ó. Cala a boca, eu tô pensando. Se alguém quiser responder na frente, pode, eu tô pensando. Vai lá, Matuza, fala cara, você. Eu ainda tô me zoando com essa parada. Olha, eu não manjava, se os amigos não tivessem tido essa reação tão forte com o gengibre, porque eu não manjava dessa proatividade do gengibre, realmente, cara. Se fosse um plug normal, ia. Ô, Matuza. Imagina, sabe geló quando você passa na pele? Uhum. É mais ou menos isso, só que é quente o gengibre. Caralho, eu tô vendo aqui um vídeo, cara, de uma mina. Assim, ó, se tem gente que faz por dinheiro, como a mina que eu tô assistindo aqui no vídeo, ou por prazer, sei lá, não pode ser tão insuportável, certo? Cara, a pessoa tá fazendo aqui e, cara, tipo, é uma não é nem uma produção grande, assim, deve ter ganhado nada essa pessoa, deve ter uma merda, assim, cara. A vantagem do Figgin é que ele não tem grandes consequências. Você entubou lá, ardeu pra caralho, você gritou, se contorceu, pulou, mas beleza, tipo, passou, entendeu? Ô, Matuza, o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias, só pra te Olha avisar. Aí. Anti-inflamatórias, só vantagem. Se você tiver fissura anal, é até um favor que a pessoa tá te fazendo. Cara, só vantagem. Então, o Matuza vai... Essa prática realmente me pegou de surpresa, cara. Pô, fiquei feliz agora de surpreender o amigo, hein? Eu vou pesquisar sobre isso, eu vou arranjar um jeito de falar no CV sobre isso, cara, porque é sensacional. Cara, como eu disse, tem gente que faz por dinheiro, e nem deve ser muito dinheiro. Então, cara, tipo... Yes, we can, tá ligado? Se a pessoa consegue... a gente também consegue, então eu ia, velho. Eu aceitava. Quem são as mulheres? É, não pensei nas mulheres. Olha, isso eu nem... É verdade, fala aí. Quem que seriam as suas cara, divas? Cara, é difícil, né? Porque eu tenho certeza que eu vou falar duas aqui e aí acabo desligar o Skype e vou me arrepender. Falar, puta, podia ter falado daquela outra. É foda essas questões. Mas como eu sou um cara do pornô aqui no podcast, né, cara? Eu vou, então... E BDSM, e uma pessoa que manja de BDSM, tanto recebendo quanto... dando, né? Podia praticar o Figgin com muita destreza. Eu vou escolher a Bobstar, a atriz pornô, Bobstar, que é porra. Boa. E eu vou pegar uma atriz normal, assim, da mainstream, a Emma Stone. Boas escolhas, então, boas escolhas. Vixi, manda o gengibre aí, manda o gengibre. Imagina. Pode mandar o gengibre. Vai que essa merda quebra no meu rabo, nem fudendo. Por isso que eu escolhi a Bobstar, né, cara? Uma menina que tem uma experiência aí, né? Deve manjar na prática, então não vai ser uma coisa amadora. Deixa eu ver, Bobstar, então, pra ver se eu mudo de ideia. Vai falando aí. Tá bom, o Sorg, você, ainda não topa? Sorg? Oi, como eu achei que tinha caído. Cara, eu já pensei nas mulheres, eu tô pensando se eu aceito ou não, cara. Porra, não sei, cara. Negócio foi tão tenso igual o Nicola falou, eu acho que eu tô pulando fora, cara. Negócio... tá, é igual o Matuza falou, né? Se fosse um plugzinho assim e tal, pô, vai, né? Duas mulheres, quem que eu quiser escolher no mundo. Agora esse troço de termo atômico aí que vai esquentar meu... cara. Eu tô bem inclinado a sair fora dessa, cara. Não sei. Tá, cara. Eu vou na do Matuza, bicho. Como ele falou, tem gente que ganha pra fazer e nem deve ganhar muita coisa. Então é só fazer uma escolha bem de quem tem dinheiro, bicho. Pô, tá feito. Vai. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho o hábito, eu e a Milena, de comer coisa muito apimentada. E a gente parou pra uma fase que a gente tava passando um certo apuro na hora de ir ao banheiro. Cara, vamos dizer que eu acho que eu tô um pouco escolado. Com certeza é pior, mas não deve ser tão pior assim. Imagina, você pensou aí? É, eu olhei aqui, vi uns cosplays dela de Velma. Ah, não. Vai dar pra trás. Eu tenho amor às minhas pregas, vai que essa porra quebra, não. Nesse caso, não vai dar pra trás no gengibre, né? Exato. Só, antes da gente passar, uma rapidinha que a minha esposa mandou aqui. Você tá preso em um dos mundos do multiverso, tá? Multiverso DC. Por alguma razão, alguma presepada que o Brainiac fez ou que o Antimonitor, pra você voltar pra sua terra, você vai ter que transar com um nativo. Esse nativo é a Mulher Maravilha desse mundo. Só que essa terra do multiverso, ele tem algumas coisas meio invertidas. Então, a Mulher do Maravilha tem a cara do Batman. Nossa, e é o Batman Ben Affleck. O JJ agora ia tá pirocando agora, hein? Exato. E você tem... Foi como a da mãe barra namorada. Você tem que valer, cara. Tem que ser sincero. Tem que acreditar. Tem que ser olho no olho, beijar na boca. E aí, você prefere... Eu tenho que comer o Batman? Não, você tem que comer... É a Mulher Maravilha desse mundo. Só que a Mulher Maravilha... Não, é o corpo da Mulher Maravilha. Só que a cabeça é do Batman. Mas comer, o que que rola? Você fica preso naquela terra do multiverso onde todas as pessoas... São assim, com as cabeças trocadas com relação ao nosso. Mas não são todas com a cabeça do Ben Affleck. Não, algumas delas têm a cabeça do Johnny Depp, outras têm a cabeça do Ajax, outras têm a cabeça do Lex Luthor. Mas eu posso, com a sorte, encontrar a Zatanna com a cabeça da Supermoça. Não, você vai encontrar a Zatanna com a cabeça do Dr. Destino. Dr. Silvão, o gênero da cabeça é sempre trocado. Olha o silêncio, cara. Ah, eu vou na Mulher Maravilha Ben Affleck. Peraí. Eu não pensava duas vezes, cara. Peraí, mas tem uma questão importante. Porque você falou que é o Batman do Ben Affleck, né? Não é o Ben Affleck e Ben Affleck. Isso. Isso, é o Batman com a cara do Ben Affleck. É o Batman da depressão, né? Isso, esse que mesmo. O Batman do Ben Affleck não tem a barba. Eu vou dar essa pra vocês. Ele não tem barba. Ah, ele é o Batman, acabou de fazer a barba. Ele é o Batman, amor. Ele faz a barba, porque ele é o Batman. Ele não pode usar barba, senão vai. Podia ser o Comissário Gordon, né? Tem um bigode. Não, mas ele é o Batman. O comissário Gordon, a cabeça dele tá na Lois Lane. Não, eu vou na Mulher Maravilha, cara de Ben Affleck. Tá, é fácil. Essa aí foi facinha, né? Essa aí foi facinha. Vai, né? Ou fica lá, ou então... Ou é isso, ou é isso. Cara, vocês já fizeram amor com o Buck Angel, cara. Isso aí é molinho. Não... Que é? Pois é, cara. E você, Majin? Porra, não. Eu vou ter que ir uma vez só, né? Pra se livrar do mal. A gente encara. Muito bom, tá vendo? Não, não foi tão difícil assim. A dignidade de vocês já ficou pra trás lá atrás no podcast. Se essa fosse a primeira pergunta do podcast, a gente ia demorar pra responder agora, nessa altura. Cara. Ô, Sag, você tá sem opções, né? Pô, pode falar pra outro. Tá bom. Ô, Majin, você tá sem opções também? Não, vamos lá. Vocês têm que escolher uma característica dessa pra absorver pros seus hábitos sexuais durante o resto da sua vida. Boa. Beleza? Okay. Ah, boa. Você tem que escolher entre zoofilia, você vai ser adepto à zoofilia, vai ter que dar uma zoofilada uma vez por semana. Você vai ter que escolher necrofilia, mas é necrofilia daquela do defunto com o verminho saindo e te olhando, sacou? Caralho. É aquele com um buraco nas costas já, o defunto, o minhoquinho saindo pela orelha. Ou mucofilia, que é... Repete que cortou. Mucofilia. Não, cara, mucofilia não. Ou mucofilia, você tem que escolher uma dessas. Você tem tara por pessoas cheias de catarro, coisa e tal, nariz escorrendo. Quanto mais parecido que tá com a gripe suína, melhor. Caralho. Caralho, cara. Mas é tara, assim, é tara visual ou você tem que se põe... Não, você quer comer, passar adepto. O muco na cara, coisa e tal. Você tem que escolher. Ah, adepto, você quer que tomar banho, essas coisas. É. Isso. Ah... Assim, a primeira pergunta é, beleza, eu vou absorver isso e eu vou gostar da opção? Não, você vai sentir uma necessidade, embora você vai ter a necessidade fisiológica daquilo, mas não vai te dar prazer e você vai sentir como se fosse agora, a sua consciência de agora. Tipo, eu vou me esfregar no banheiro também chorando depois, provavelmente. Vai ser um negócio, você vai se arrepender, tipo cleptomaníaco, qualquer coisa dessa, o cara que... Não, é uma compulsão, você não consegue parar, embora você não goste daquilo. Você tá se punindo, você pegou um trauma e tá... O seu jeito de se punir é esse, é o bagulho que você faz pra se sentir um merda. Cara, eu vou comprar uma fazenda. Eu vou comprar uma fazenda. Peraí, Sérgio. Eu vou comprar uma fazenda e vou comer os bichinhos, bicho. Não, mucofilia não dá, cara. Não dá, velho. Eu tenho um problema com algumas secreções, assim, entendeu? Não, não, não. Não. Eu tô tentando achar imagens de mucofilia. Não, Matuza, não faça isso! Não, porque, cara, tipo, sinceramente, pra mim, assim, não tá parecendo tão ruim assim, tá ligado? Tipo, tão ruim. Beber catarro dos outros? Ah, cara, mas é cachorro, bicho e cadáver, velho, também não é show, né? É. Cara, não sei, eu ainda vou nos bichinhos, cara, não... Vou lá, arrumo uma galinha pra mim, entendeu? Lá na fazenda. Dá uma largada nela. Dizem que a galinha é legal. Ô, Martinho, com que frequência? Desculpa, Léo, te interromper. Não, falei. Não, com que frequência? Você faz como punição, uma vez por semana, ou toda vez que você é. Uma vez por semana, ou toda vez que você faz alguma merda e quer se punir. Mas, a princípio, pelo menos uma vez por semana. Se você fizer alguma merda, tomar esporro da tua mulher, fizer alguma merda no trabalho, toda vez que você sente que você deu uma vacilada, deu mole, você tem que fazer isso pra se punir. Cara, sabe qual a merda da mucofilia também? Você tem que achar outro ser humano e essa pessoa vai saber. Ah, mas aí, rapaz, na vida íntima do... Né? Na vida, né? Não, dentro, cara, da vida íntima, já que cara, isso aí não tem barreiras. Já que eu tô me punindo, eu vou lá na fazendinha afastada, pego a Giselda lá, vou lá pro celeiro, dou uma cutucada, saio com o pau cheio de bosta, mas... Uma pergunta. Você ia ter alguma preferência? Porquinho, cabrito? Não. Cara, eu ia na galinha pela praticidade. Pô, galinha deve ser foda, cara. Galinha deve ser mais foda, cara. Dizem, eu já li sobre isso, eu gostaria que os amigos não perguntassem por que eu sei disso, mas a galinha daria uma sensação de prazer diferente pela temperatura interna ser muito alta. Cara, ó, não me perguntem também como eu sei disso. Agora é o momento, né, cara, das revelações. Mas dizem que a vagina do boto fêmea é muito parecida com a do ser humano, assim, fisicamente. Então tem muita galera que vai lá comer os botos, cara. Caralho, cara. Não, o problema é que botos e golfinhos, esses cetáceos, assim, em geral, eu não sei se essa... Não, além de ter consentimento, que nem o cara lá do MDM, né? O filósofo lá do MDM. Esses bichos, eles gostam... Cara, golfinho e boto, eles matam peixe e depois estupram o peixe morto. Sim. Tipo, eles não ligam pra consentimento, apesar do que eles dizem. Mas voltando, Sarg, você tá muito quietinho aí. Eu tô pensando. Eu já vou na Giselda, cara. Paciência. Ninguém vai saber. Cara, eu tô... Tô bem inclinado aí na catarrada, cara. Porque... Sei lá. Se o Majin colocasse a necrofilia, mas não precisasse ser tão decomposto, vamos dizer que eu trabalhasse em ML, aí chega uma mais quentinha ali, bonitinha, ninguém tá olhando, né? Aí dava até pra... Ah, cara, não é assim não, porque eu trampei no... Quando fazia, tirava digital do povo pra fazer carteira de identidade. Eu tive que ir lá no ML tirar a digital do indigente que acharam lá, que tava sem identificação. Cara, é bizarro. Não é fácil assim não, cara, é bizarro. E fede. Não, você faz que... Você faz que nem uma piadinha, uma tirinha que eu vi esses dias, que tá a mulher dando esporro no cara, né? Fala, porra, como você pode fazer isso? Você transou com ela, que não sei o quê. Eu falei, sim, fulana. Era a esposa dele. Eu transei com ela. Eu transei com vontade com ela. Com paixão. Com amor. O que você queria? Ela tava lá linda, maravilhosa, jovem, com aquela pele lisa, deitada na minha frente. O que você queria que eu fizesse? Eu queria que você fizesse a porra da necrópsia, seu filho da puta. Então, assim, se fosse... Eu podia até ir pra esse lado, entendeu? Mas eu fico com a Giselda. Já dei até nome pra ficar mais íntimo. Rolou um sentimento aí. Rolou um sentimento, lógico. Cara, eu acho que eu vou no catarro, assim. Eu procuraria essas produtoras de filme bizarro, assim. Uma atrizinha mais ou menos ali, não vai ter grandes coisas, mas talvez ache uma atrizinha mais ou menos tal, e seja o que Deus quiser. Animal. Dick Nipples versus mucofilia, né? Já tá ali mesmo. E você, Majin? Você já falou? Não lembro. Não falei, não. Eu tô pensando aqui, eu acho que. Eu também ia no catarro. Vocês são todos nojentos, eu tenho nojo de vocês, tá? Vocês me deixaram sozinho com a zoofilia, seus filhos da puta. Beleza, galera, puta. É, pois é. Não, e outra, Léo, mas fudeu, eu fui no ET sozinho, ninguém quis ir comigo. Vocês quiseram que eles fossem comer o demônio lá, fudeu, sem tudo. Eu tive que encarar ele sozinho, meter porrada no desgraçado e ainda, sei lá, o que aconteceu. Encurrar ele, sabe-se lá o que tem naquele buraco dele, né? O homem sapo do inferno lá, cara. Tá bom, vocês só me dão orgulho. Esse céu buraquinho. Agradecer ao nosso amigo Matuza, que abrilhantou nosso podcast, comparecendo aqui. Matuza, por favor, faça o seu jabá aí do grande trabalho que vocês fazem com o podcast mais relevante da podosfera brasileira. É, rapaz, e faça seu jabá, enfim, por favor. Eu agradecer aos amigos também que convidaram pro podcast. Faz tempo que a gente não gravava um podcast assim, lá no CV, tava com saudade disso, essa parada vicia, vocês estão ligados, que porra. Eu espero que não. É, cara, puta, é daí pra baixo, cara, só ruim. Sim, né? Cara, não, e cada vez você quer descer mais, né, cara, tem essa. Sim, cara, eu subi muito do come ou não come, é foda. Mas obrigado, cara, foi foda. Desculpa aí o atraso. Atrasei o podcast. Ah, beleza. Pô, mas você que tá ouvindo aí, ouvinte, não conhece o Caralhinhos Voadores e gostou desse podcast, né? Vai lá ouvir o nossos come ou não come lá no caralhinhosvoadores.com.br. Além dessa zoeira aqui, a gente faz uns podcasts sobre pornografia, às vezes podcasts um pouco sérios, às vezes mais zoeiros, faz indicação de atriz, indicação de filme, de diretor. Se é a vibe, você curte, ou se não curte, mas tá afim de conhecer uma atrizinha mais show, sobre um assunto legal, pô, vai lá. E é isso aí, cara. Vamos ser. Comentem, e é isso aí. Muito obrigado de novo. Valeu, nós agradecemos, Matuza. Magin, qual que é o e-mail do baile? O baile dos enxutos, @gmail.com. O que as pessoas podem mandar para o e-mail do baile? E-mail, putz. Brincadeira, eu não vou copiar o dado. É, eu sabia que você. Eu sabia que você ia falar isso. O que pode ter nesses e-mails? Cara, eu tava editando o podcast hoje, eu fiquei rindo sozinho 5 minutos por causa desse idiota do Dadaba. Mas fala. Não, Matos, eu sempre falo isso, né? Pô, o que a gente pode mandar? O que vocês podem mandar no e-mail? Ah, mandem resenhas, mandem fotos, mandem não sei o quê. Eu perguntei pra ele no último podcast, e Dadá, e o que as pessoas podem mandar no nosso e-mail? Ah, e-mails! Porra! Tá justo? Não teve nenhuma mentira nessa frase. Mas prossiga, Mojin. Bom, o pessoal no nosso e-mail pode resolver fazer o seguinte: ao invés de ficar de mimimi nos comentários, no Facebook, falando vai bater na gente, manda a sua resenha sobre o que você quiser falar, sobre o que você quiser ver publicado no baile. Se você mandar com o mínimo de coesão, a gente vai publicar. A gente publica post do Dadá, publica post e-mail, eu tenho a senha pra publicar naquela merda. Então qualquer um pode ir lá e publicar, é só mandar o e-mail. Exatamente. Qual que é o nosso Facebook? Como as pessoas nos acham no Facebook? Bom, tem aquela barrinha lá, pesquisa, digita Baile dos Enxutos, você vai ver lá um morceguinho com a cara do Mo estampado e é só entrar e curtir a nossa página. Isso, curta a nossa página, por favor, nos deem likes pra gente começar a fazer parcerias com sites que só aceitam sites que tem mais de 10 mil likes e coisas do gênero. Então, por favor, nos ajudem que a gente quer ganhar dinheiro. Imagine, a gente tá com link de propaganda no site? Até o podcast sair, estamos sim. Vamos estar com vários links de propaganda, propagandas internacionais, propaganda de tudo quanto é canto. Clique em todos os banners. Piscou, clicou. E, ouvinte, exatamente. Clique em todos os banners. Daí vocês vão lá, você reseta o seu roteador. carrega a página e clica de novo, nada, cara. Nos dê em dinheiro. Não custa nada pra você, cara. Exatamente. Vocês não fazem nada o dia inteiro em casa, que eu sei. Então, algum dos senhores tem mais algo a acrescentar? Dá pra fazer não. Macro pra resetar o roteador do próprio navegador. Tá uma teta. Tá fácil a beça de fazer isso. Boa, Magin. Faz um script pra gente pedir pros nossos ouvintes baixarem e deixar lá rolando à noite, não, né? Nosso, ele reseta, nosso, clica, reseta, clica. Os nossos leitores, eles fazem coisa assim, Léo. Eles ficam ameaçando a gente agora. É, exatamente. Agora a gente tá sendo ameaçado de tomar porrada. Cara, na CCXP... É bom todos vocês virem pra São Paulo na CCXP pra gente tá em grupo, velho. Porque vai ter gente que não bater na gente. Mas, enfim. Então... Chega! Acabou o podcast. Tinha laranja, morango e banana. Na mansão, joga de acatu, meu bem. Oi. Você não tá gravando através do PSP, que tá através do Play, que tá através de nada, né? Não, eu tô jogando Play, comendo hambúrguer de frango, fumando e vendo Better Call Saul. Não, vai se fuder, larga essa merda. Concentre-se. Também, né? Ótimo. É, ótimo. As pessoas mastigam e falam. Ah, Nicola, o que você acha de tal coisa? Foi então. Não, não começou ainda, cara. Matuza, por que você colocou um avatar de Lego com um pau e duas bolas? Ah, foi criado, né, cara? Foi criado pra outra ocasião e tal. É tipo, porque sim, né? Porque sim, né? Só eu tava com a foto, assim, eu falei, ah, não vou ficar só eu com a fotinha e tal. Cara, os cara são muito cuzão, né? São, cara. De falar e de se come a mulher com pinto ou o cara com foto. Fã de viado, cara. Nossa, o Dadá, ele bugou... Matuza, tem um membro do site que a gente fez uma simples, assim, escolher entre porra, um... simples? É, entre um traveco genérico qualquer, um traveco que pareça bastante mulher, e o... Puta que pariu, fugiu o nome. E o Bucky Angel. Só que, assim, com amor. Olho no olho, beijo na boca. É, cara... Cara, ele bugou, velho. Tipo... Não, pra quem não conhece, assim, o Buck Angel, à primeira vista, assim, ele é foda, buga mesmo, cara. É meio chocante, cara. A segunda, a terceira, a quarta, pra passar a vida inteira olhando pra ele bugando. Sim. Então, mas estupro de aleijado é uma coisa bem legal, não precisa ter as pernas pra fazer sexo anal. Puta que pariu, Nico. Isso é o DR, cara. Moleque, é poesia pura. Eu sei! Moleque, eu ficava botando isso na Lan House pras crianças cantarem. Imagina um monte de criança de 12, 13 anos cantando a dança do pentagrama invertido na Lan House. Parabéns, Nicola. Muito bom. A gente lá no CV gravou com o Mordente da UDR. Ah, eu ouvi, cara. O do Crítico de Piroca, não foi? Não. Isso, Crítico de Piroca. É esse mesmo. Cara, sensacional. Vocês deixaram as músicas dele de fundo, eu achei muito foda. A ideia era ser um podcast, na verdade, só sobre crítica de pinto, tá ligado? Mas daí é que o papo acabou indo pro outro lado e tal, e rolou. Eu vi, chegou... Crítica de pinto. Você, é por causa do Tumblr dele. Ele tem um Tumblr que ele ia, tipo, no chat roulette lá na época, tá ligado? E aí ele... Os caras sempre aparecem, né? Os caras lá mostrando pinto, ele tirava print e, tipo, fazia uma resenha sobre o pinto que tava aparecendo ali. É muito bom. Meu Deus, cara. Vou procurar aqui, eu passo pra vocês. Não, obrigado. Obrigado. Me acha maluco. Pelo meu trampo, me acha esquisito. Caralho. Feira da fruta, feira da fruta, feira da fruta. Vamos, né? Olha o mercado que mudei.